Uma boa noite a todos. Boa noite. Essa semana a gente está conversando sobre uma experiência com Jesus. No sábado a gente começou a falar então sobre Jesus e a natureza humana. Então a pessoa de Cristo conhecendo a gente como Deus, como nosso Salvador, como nosso Senhor. E a gente entende que Deus nos conhece de forma perfeita, de forma absoluta. E nos amou e se entregou por nós para nos salvar. Ontem a gente conversou um pouco dessa relação complicada entre Jesus e a religião. E como que muitas vezes a gente imagina que Jesus e a religião é a mesma coisa, mas muitas vezes não é. E a religião faz exatamente o contrário daquilo que Deus manda, daquilo que Jesus quer. E hoje nós vamos conversar talvez sobre um dos temas que vai ser o mais polêmico dessa semana. Jesus e o sexo. E sabe que esse é um tema bastante complicado de ser abordado por várias razões. A sexualidade humana é algo muito pessoal e íntimo de cada pessoa. É uma coisa assim, complicada da gente abordar em sentido coletivo dentro de uma igreja. Você tem crianças, jovens, juvenis, adolescentes, você tem pessoas adultas, você tem pessoas idosas. E não é fácil a gente abordar um tema desse tipo para essa grande gama diferente de pessoas. Agora, existe uma questão interessante na sexualidade humana, que existem pessoas imensamente tímidas quando se trata de sexualidade. Tem muita vergonha, tem muito medo desse assunto. E existem outras imensamente exibicionistas, exibidas quando se trata desse tema. E a gente percebe assim uma postura diferente. Tem pessoas que acham que falar de sexo é pecado. Tem outras que falam de qualquer forma, como se o sexo fosse uma coisa suja, e a gente tem que evitar esses dois extremos. A gente tem que lembrar que Deus criou o sexo, e a humanidade cumpre a ordem de Deus para se multiplicar e encher o mundo através da sexualidade. Deus deu a ordem, crescei e multiplicai. Foi Deus que criou, foi Deus que fez. Então isso chega na nossa primeira conclusão essa noite. Sexualidade em si não é pecado, mas ela pode manifestar pecado quando vivida no contexto da infidelidade a Deus, ao parceiro ou a si mesmo. Sexo não é pecado, primeira coisa, mas pode ser pecado. E pode ser pecado num contexto do quê? De infidelidade, acima de tudo, a Deus, porque se foi Deus que criou o ser humano, Ele criou o ser humano com as características emocionais, psicológicas, físicas, espirituais, e Ele sabe o que faz mal, o que destrói, e aquilo que faz bem, que edifica o ser humano. E quando Deus coloca uma proibição, por exemplo, no âmbito da sexualidade, e Deus coloca não adulterar, não fornicar, não se prostituir e etc., Ele não está visando o bem dele, mas o bem do ser humano. Deus não faz isso para preservar a si mesmo, mas para preservar o ser humano do sofrimento, da dor, da doença, de uma gravidez indesejada, de mil problemas que a sexualidade pode gerar. Então não é para se defender que Deus faz isso. Deus faz isso para nos defender. O sexo também pode ser pecado quando ele envolve infidelidade ao marido ou à mulher. É o adultério. Pecado. Um dos 10 mandamentos diz: não adulterarás. E também o sexo pode ser pecado quando gera uma infidelidade contra si mesmo. Quando você se permite sexualmente aquilo que vai contra a sua consciência, o seu coração, inclusive dentro do contexto do próprio casamento. Então você percebe que tratar desse tema é tratar de uma questão complicada, profunda, que pode nos envolver em questões que a gente tem vergonha, que a gente tem medo. Mas nós vamos abordar esse tema a partir de duas histórias do Evangelho de João. E vamos abrir a Bíblia em João capítulo 4, do verso 5 até o verso 18. Essa é a história de Jesus junto com a mulher samaritana. E sabe que a gente fazer uma aplicação sobre a sexualidade dessa passagem não é muito comum. E a gente vai encontrar alguns princípios interessantes essa noite para a gente conversar com base na palavra de Deus. Não com base simplesmente na imaginação, nos preconceitos e nos raciocínios do ser humano. Então, João capítulo 4, a partir do verso 5, com a Bíblia aberta assim, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Papai do céu, maravilhoso e eterno, em nome de Jesus, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta noite, Pai. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, João capítulo 4, a partir do verso 5, a Bíblia diz assim: chegou, pois, Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Dificilmente a gente vê uma aplicação dessa história sobre a questão da sexualidade humana. Vamos entender. Então Jesus está na terra dos samaritanos, na terra de Sicar. Seus discípulos vão comprar alimento e Jesus fica sozinho no poço onde um dia Jacó, muitos séculos antes, cavou e bebeu e deu a beber o seu gado. Jesus, ele é um homem judeu e ele pede à mulher samaritana água. Tem um poço ali, ela está com cântaro, ela vai pegar água, e ele diz para ela: eu tenho sede. E sabe que a água é uma das necessidades fundamentais do ser humano. Estima-se que o ser humano consegue passar e sobreviver 7 dias, 10 dias sem comer, mas 2 ou 3 dias sem água, o ser humano já pode morrer. Então a água é uma necessidade essencial, e Jesus, ele partilha da nossa humanidade, da necessidade. E ele está com sede, e ele diz para ela: dá-me de beber. Nesse momento, ela começa um diálogo com ele: mas como é que você, judeu, vem falar comigo que sou samaritana? Os nossos povos não se dão bem, nós temos diferenças econômicas, religiosas, sociais. E Jesus não entra em discussão, e ele diz assim: olha, se você soubesse com quem você está falando, era você que ia me pedir água, e eu ia te dar água viva. Aí ela diz assim: mas onde é que você tem água viva? E Jesus responde: olha, quem beber desta água, desse poço, tornará a ter sede. Tu vai beber água hoje, amanhã você vai vir buscar de novo, depois de amanhã para o resto da sua vida. Mas quem beber a água que eu vou dar, nunca mais terá sede. Será saciado, terá plenitude, terá abundância. Rapidamente essa mulher diz assim: Senhor, eu quero essa água. Já pensou eu não precisar mais carregar esses litros e litros de água todo dia? Senhor, me dá essa água, assim eu já fico livre desse fardo de ter que buscar água aqui. Aí Jesus muda o foco da questão da água e diz assim: então, ok, chama o teu marido. Quem sabe aquela mulher não sabia onde enfiar a cara. Marido? E ela responde assim: eu não tenho marido. Marido, Jesus? Eu não tenho marido. A resposta ríspida podia ser, entre aspas, formalmente verdadeira. E certamente era uma tentativa de terminar o assunto de forma definitiva. Eu não quero falar sobre isso, eu não tenho marido. E Jesus demonstra conhecer a vida da mulher em detalhes íntimos e possivelmente vergonhosos para ela. Jesus conhece a vida dela. Ah, você quer a água da vida, você quer viver para sempre, você quer ser saciada. Chama o maridão. Não tenho marido. Olha, e a princípio Jesus ele elogia ela. Sim, de fato o homem que você tem hoje não é seu marido, mas já teve 5, né? Jesus conhece os detalhes da vida da mulher samaritana. Jesus demonstra que para ele poder dar água viva para ela, ela precisa entender com quem é que ela está falando. Jesus, ele é o profeta, ele é o Messias, enviado por Deus para salvar o ser humano dos seus pecados. Para ela poder receber a água viva, a vida eterna, ela precisa entender. Ela precisa entender quem é Jesus, aquele que nos conhece de forma íntima. E nos conhecendo de forma íntima, ao invés de vir do céu para nos condenar, vem do céu para nos salvar. Ela precisava conhecer a Jesus como Salvador, para ela poder viver eternamente. E isso passava por entregar para Jesus a sua vida por completo, inclusive a sua vida íntima. Mesmo que essa vida envolvesse algo que ela queria esquecer, do que ela tinha vergonha, que envolvia a sua sexualidade. A gente não sabe, né, se ela era tão azarada a ponto de todos os maridos dela morrerem, né, se ela era a famosa viúva negra, mas provavelmente não. Provavelmente essa mulher, ela tinha dificuldade de relacionamento íntimo, ela não conseguia talvez ser fiel ao marido, ela não conseguia talvez ser feliz com o marido. Casa com um não dá certo, casa com outro não dá certo, casa com outro não dá certo, com outro, com 5. Aí ela desiste de casar, mas homem ela tem. A gente percebe aqui uma mulher confusa, uma mulher desordenada, uma mulher com uma vida assim, machucada no nível sentimental, emocional e sexual. Agora, depois disso, ela volta para a cidade, ela encontra as pessoas na rua, ela começa a falar de Jesus, olha, eu conheci um camarada, e ela diz assim no verso 29, que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa ideia dela colocar as coisas dessa forma, talvez indica que ela assume culpa na situação dela, tudo que eu tenho feito. Ela não diz assim, Jesus falou para mim tudo o que aconteceu comigo sem eu merecer. Não, Jesus falou comigo o que eu tenho feito da minha vida, como que eu não tenho conseguido ser feliz ou ser fiel. A mulher sai do encontro com Jesus no poço de Jacó e vai contar aos samaritanos as suas impressões sobre Jesus. Ela afirma que o Senhor sabia tudo o que ela fez, tudo o que ela estava fazendo em sua vida, com ênfase especial em seus fracassados relacionamentos amorosos. E pergunta aos homens, né, será que ele não é o Cristo? E assim a Bíblia diz que muitos daqueles homens vão até Jesus, Jesus passa alguns dias ali, e no fim daquele contato, os samaritanos dizem assim, agora cremos, não porque a mulher disse, mas porque nós vimos com nossos próprios olhos, e conhecemos que esse é o Messias, o Salvador dos pecadores da humanidade. Na história de Jesus e da mulher samaritana, o foco principal não tem que ver com a dimensão sexual ou amorosa da vida humana. Essa questão, ela foi apenas uma forma de Jesus se colocar diante deles, como aquele que conhece as nossas vidas por completo, e deseja nos dar vida eterna, apesar dos nossos tropeços e fracassos, sejam eles quais forem. Sexualidade não é o foco daquela conversa. Foi apenas uma forma que Jesus usou para dizer assim para a mulher, mulher, eu te conheço, eu conheço a sua vida. E aí apresentar as verdadeiras questões mais importantes, que é a presença de Deus na nossa vida, as demandas da adoração verdadeira, em contraste com as barreiras humanas que isolam as pessoas umas das outras e ajudam a aprisioná-las no pecado. Se você estuda João capítulo 4, você percebe uma coisa. O foco dessa história é o fato de que Deus está presente na nossa vida, acima das brigas que a gente tem uns com os outros, porque a história já começa assim: Jesus pede água para ela, ela já começa brigando com ele: você é judeu, eu sou samaritano, o que você quer água de mim? E Jesus não entra nessa briga entre os seres humanos, ele só diz assim: olha, mulher, se você soubesse quem eu sou, era você que me pedia água, e eu te daria água eterna, e eu te daria vida eterna, e eu te daria felicidade eterna, e eu te daria salvação eterna. Isso coloca uma curiosidade nela: mas cadê o jarro? De onde é que você vai tirar essa água? Olha, essa água aqui, você bebe e tem sede, mas aqui eu vou dar, tu nunca mais tem sede. Ah, mas então, Senhor, me dá essa água, então chama teu marido, então eu quero conversar com você de perto. Que vergonha, Senhor, eu já tive 5 maridos, o de hoje nem é marido. Pois é, minha filha, eu conheço você. E aí ela começa a querer tirar o foco, né? Mas, Senhor, é correto adorar em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Aí Jesus diz: você não está entendendo, minha querida, é adorar a Deus em espírito e em verdade, onde quer que você esteja, porque Deus está com você onde quer que você esteja, Ele sabe onde você está, em que circunstância você está, Ele conhece a sua vida por completo, e para você estar com Ele, você tem que entregar a sua vida por completo nas mãos dEle, e isso inclui entregar nas mãos de Deus a nossa vida sexual, a nossa sexualidade. Mas vamos para o texto de João, que de fato lida com essa questão de uma forma mais explícita. Vamos lá para o capítulo 8 do Evangelho de João, e a famosa história da mulher adúltera, e como que Jesus lidou com essa situação, que é uma situação bastante vergonhosa, bastante pesada, bastante agressiva, bastante complicada, e que contém lições espirituais profundas para a nossa compreensão da sexualidade à luz da salvação que Jesus nos trouxe. A Bíblia vai dizer assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, ensinava-os. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Eu acho que poucos pecados envolvem tanta vergonha quanto o pecado sexual. Existe alguma coisa na personalidade humana, na psique humana, na mentalidade humana, que faz com que o pecado sexual seja um pecado particularmente desagradável para ser exposto diante de Jesus, diante de Deus, diante das pessoas. E essa mulher está numa situação que eu acho que ninguém gostaria de estar. Só que essa lição, ela tem algumas coisas importantes. Volta para Deuteronômio, capítulo 22, verso 22. E eu queria mostrar uma coisa importante para vocês, que vai ajudar a gente a entender essa história. O mandamento de Deus diz de forma clara: não cometerás adultério. E essa mulher foi surpreendida em adultério, transgressão de um dos 10 mandamentos, pecado. Êxodo 20, verso 14. Deus falou: adultério não. Ele conhece o quanto o adultério já destruiu o coração e a família das pessoas. Em troco de um prazer sexual, você destruir a sua vida e a vida da sua família. E Deus viu isso, e Ele desaprovou isso, e Ele falou não. Mas essa mulher desobedeceu, não se sujeitou à lei de Deus, não obedeceu à lei de Deus. Os fariseus conheceram a história, foi apanhada em flagrante adultério e foi trazida para ser morta conforme a lei. Só que Deuteronômio 22, verso 22, traz uma informação importante dentro desse contexto, e a Bíblia diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Por que que essa mulher está sozinha sendo acusada? Cadê o homem que estava com ela? Os fariseus querem cumprir a lei de forma vigorosa, de forma bastante rigorosa, mas cadê o homem? Ela pecou sozinha? Certamente que não. Alguns dizem que essa mulher, ela tinha uma fraqueza em relação ao sexo, e os próprios fariseus armaram para ela ser pega em adultério, porque a pessoa que tem essa fraqueza, ela acaba sendo conhecida. Tu está lidando no meio de uma comunidade relativamente pequena, como uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, e provavelmente essa mulher era conhecida, e eles sabiam onde estava o problema dela. Armaram a situação para quê? Para colocar tropeço no caminho de quem? De Jesus. Eles não estão preocupados com ela, ou quem está adulterando com ela, ou com quem está indo para o inferno. Sabe com o que eles estão preocupados? Em acusar Jesus. Se Jesus manda apedrejar, ah, Jesus não tem coração, Jesus não tem misericórdia, Jesus não é bom. Se Jesus manda não fazer nada com ela, Jesus não respeita a lei, Jesus não crê em Moisés. Eles querem colocar Jesus numa situação embaraçosa, para poder depois, qualquer que seja a resposta de Jesus, acusar Jesus, às custas da vida da mulher. Só que assim, primeiro de tudo, eles são infiéis, porque eles só trazem a mulher, cadê o homem? Todo esse respeito que eles dizem que eles estão fazendo em nome da lei de Deus, é tudo o quê? Uma capa de farisaísmo, é tudo um teatro, é tudo uma mentira, porque o verdadeiro intento deles não é respeitar a lei de Moisés, é acusar Jesus. Só que Jesus faz algo pesado. Jesus permite que os homens apedrejem a mulher adúltera. Jesus permite. Inclusive Ele ordena: atire a primeira pedra. Só que Ele fala assim: porém, quem é que vai atirar a primeira pedra? É aquele que estiver sem pecado. Ok, está na lei? Ok, é para matar a mulher? Ok, você que não merece morrer diante da lei de Deus, jogue a primeira pedra. Pode jogar, estou dando a permissão. E um a um, começando pelos mais velhos, eles começam a se retirar, porque eles sabem que eles mesmos são culpados diante da lei de Deus. E se alguém merecia ser apedrejado ou apedrejada naquela madrugada, era a mulher e todos eles. Agora acontece uma coisa interessante: os homens então, desejosos de apedrejar a mulher, são acusados por suas próprias consciências, e eles deixam a mulher sozinha com aquele que poderia lhe atirar a primeira pedra. Lembra do que Jesus fala? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Sai todo mundo, o único que sobra é quem? É quem está sem pecado. Ele pode atirar a primeira pedra. Correto? Mas o que é que Jesus faz? Jesus diz uma frase simples, que talvez foi a frase mais linda que essa mulher já ouviu na face da terra: eu não te condeno. Podendo condenar, Jesus perdoa, porque Ele ama a pecadora. E imediatamente alguém pensa: que delícia, o pecado está liberado. E a Bíblia diz assim, Jesus falando: vai, mulher, vai e não peques mais. Jesus perdoa a gente, não é para nos dar uma carta branca para a gente fazer tudo aquilo que a gente não deve fazer. Jesus perdoa a gente porque sem o perdão nós estamos condenados para sempre. Mas Ele nos perdoa para mudar a nossa vida. Aquela mulher merecia a morte, como todos os pecadores merecem a morte. Mas Jesus veio ao mundo não trazer morte, mas trazer vida. E essa vida Ele estende para aqueles que também pecaram na dimensão sexual das suas vidas. Mas Jesus faz isso não para dizer que está tudo certo, mas para dizer assim: conserta a sua vida, muda de rumo, não permita que você troque o céu por sexo, porque não vale a pena. E tem muita gente no nosso mundo trocando o céu por sexo. Eu queria terminar e dizer para vocês, o pecado sexual não é mais ofensivo, nem menos ofensivo do que qualquer outro pecado. Não é menor nem maior, é tão ofensivo quanto. Isso é importante vocês entenderem. Só que existe um perigo muito grande. O sexo faz parte da natureza humana, é legítimo. E por causa disso, ele envolve prazer, ele envolve algo que nos atrai, ele envolve algo que faz sentido, que nos causa alegria, prazer e etc. E por causa dessa característica, muitas vezes, o pecado sexual existe na nossa vida e a gente não se arrepende. Isso é um grande perigo que vocês precisam evitar na vida de vocês. O tema da sexualidade nunca será um tema fácil de ser tratado dentro da igreja. Agora, é mais difícil não falar sobre isso. O nosso mundo hoje, pela internet, pela televisão, pela roda de amigos, disponibiliza às pessoas todo tipo de informação a respeito do sexo. E por vezes essas informações chegam querendo dizer que o sexo só é bom, só traz prazer e é o objetivo da vida. Mas essa não é a verdade. A palavra de Deus declara que Deus abençoa o leito sem mácula, que Deus abençoa a relação do homem com a mulher, crescer e multiplicar. Mas o sexo não é a única palavra da vida de um casal. Pelo contrário, vocês que são casados sabem que a maior parte da vida do homem e da mulher não é na sexualidade. É no contato, é no carinho, é conversando, é andando junto, é trabalhando, é estudando, é cuidando dos filhos. A sexualidade é uma parte desse relacionamento todo, não é a única parte. E nós devemos desfrutar disso dentro do amor e do compromisso. E esse é um recado muito especial para os mais jovens. O mundo oferece as possibilidades sexuais de pecado, como se elas fossem gostosas e boas e que não tem nenhum problema. Mas no fim de tudo, o mundo não vai pagar as contas do teu médico, do filho que vai nascer, da escola que você não vai poder estudar, da vida que você não vai poder ter, por causa do mau uso da sexualidade. A gente precisa ser fiel a Deus em todas as coisas. E se eu estou falando aqui para pessoas que têm sido infiéis, eu queria dizer para vocês que Jesus perdoa vocês e Ele ordena a vocês: vão e não se entreguem mais ao pecado. Vão, sejam fiéis, e sendo fiéis, Deus vai abençoar e vocês serão verdadeiramente felizes. Porque não há real felicidade no pecado. O pecado é um minuto de prazer e uma vida inteira de morte e más consequências e coisas ruins. A vida com Deus pode envolver um sacrifício, pode envolver uma renúncia, mas ela nos prepara para a fidelidade em coisas maiores. E Deus vai nos dar no seu tempo a esposa, o marido, aquilo que vocês precisam para ter a própria família de vocês de forma correta. Eu queria fazer um apelo a vocês. E eu não quero pedir que ninguém venha à frente, que ninguém se exponha em relação a nada disso. Sexualidade é uma coisa íntima, não é para você dizer que você pecou, que você fez isso, que você fez aquilo. Mas o meu apelo para vocês é pessoal e individual a cada um. Coloquem no coração de vocês o propósito de ser fiel de casar, de esperar, de se manter puro, pura, de não se entregar às pressões do outro ou do mundo, muito menos do diabo. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E vocês têm capacidade de fazer isso, porque mesmo vocês sendo jovens, vocês venceram o maligno pela fé em Jesus Cristo. É o que a primeira carta de João nos diz. Não pensem que o pecado sexual é mais forte do que vocês. Não, não é. Porque Jesus derramou seu sangue para nos perdoar o pecado, para não nos condenar, mas para nos dar força de ir e não mais sermos escravos do pecado. Seja em relação ao sexo, também seja em relação a qualquer outro pecado. Nós podemos ser livres e fiéis, e para isso é importante que exista uma decisão pessoal. Senhor, eu quero, e o meu apelo é que você queira, você individualmente. As tentações sexuais não acontecem só entre os jovens, entre idosos, entre adultos, entre até os mais pequenininhos, de forma que todos vocês são alvos desse apelo. Queiram ser fiéis, e se vocês assim o quiserem, Deus tem misericórdia para o que vocês já erraram, e poder para vos guardar do mal, da escravidão, do pecado neste mundo. Pode ter certeza disso. Jesus fez o possível e o impossível para nos fazer uma geração de luz em meio ao mundo pervertido. Ele fez isso por nós. Basta que a gente se levante para brilhar por Ele, para ser fiel por Ele, e sendo fiel, você pode ter certeza que Ele reservou a felicidade em todas as áreas da sua vida. Amém? Confie nisso. Eu não te condeno. Vai, e não se entregue ao pecado, se entregue a mim. Seja fiel, e sendo fiel, eu te faço feliz. Vamos orar por isso. Papai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Nós queremos entregar a nossa vida por completo e de forma especial a nossa sexualidade, Pai. Por vezes nós, seres humanos, falhamos, Pai, em usar esse maravilhoso dom que o Senhor nos deu. E talvez entre nós exista malícia, exista vaidade, exista transgressão. E nós te pedimos, Pai, que nesta noite o teu amor nos perdoe e nos transforme para sempre, Pai. Nós precisamos muito, Pai, da tua misericórdia sobre a nossa vida. Não para podermos pecar, mas para podermos vencer pela tua graça e pelo teu poder, Pai. Senhor, protege os mais jovens, protege os adultos, protege os idosos contra a tentação, contra o pecado e contra a morte eterna. Dá-nos a tua graça e a tua misericórdia neste assunto e em todos os assuntos da nossa vida. Faz de nós um povo santo, fiel e feliz para proclamar as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a luz. Dá-nos a tua misericórdia e salvação, também a nossa família, em nome de Jesus. Amém.